sai fora, eles usam, e muitas, muitas vidas são salvas, muitas famílias. Então o pastor Pedro falou que quer fazer um negócio diferente, gente. Você já é acostumado com ele, né? Aí de deixar a igreja toda arrumada, decorada, chamar atenção, e a gente fazer aqui esse grande musical sobre Jesus no final do ano. E eu creio, eu e a Daniel, mas pensou? E vai ser uma bênção, que eu tenho certeza que muitas famílias aqui da região virão para poder prestigiar o espetáculo de final de ano e vão ser impactados pelo poder de Deus. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Bom, boa noite, prazer, meu nome é Kaique. Como passando isso aqui, eu sou líder do Jabalici, que é um grupo de teatro. Para quem não conhece, eu estou um pouco oprimido aqui, porque é a primeira vez que eu uso essa camisa e eu descobri agora que ela é muito apertada. Então, sabe quando você fica tenso? Caiu isso de manhã para levantar. Então, eu nem estudei, né? Porque não ia dar problema. Então, se você sentir um negócio assim, eu tento, na pregação, porque eu estou tentando me encontrar, mas Deus vai dar vitória. Estava tão bom no provador, mas aqui ficou estranho. Né? Enfim. Como eu estava dizendo, Jabalici, esse grupo de teatro, que nós já temos há 14 anos. Quem aqui já assistiu uma peça chamada Jardim do Menino? Quem não assistiu essa peça, é uma peça que é um presente de Deus para nós. Que há 14 anos atrás comecei a fazer, eu faço papel do diabo, né? O papel é maravilhoso, né? Aleluia, né? Então, durante esses 14 anos, muitas vidas foram salvas, muitas gerações. Que a gente encontra pessoas aí de 14, 15 anos, que falam, ah, eu tinha 3 anos, 4 anos quando assisti, então eu estou ficando velho, né? Porque o asilo de menino já acabou, mas até hoje a gente ainda faz, é uma bênção, presente de Deus, e o grupo cresceu muito, né? Então hoje nós temos 16 equipes espalhadas pelo Brasil, pregando a palavra através da arte, a peça Refém, que muitos aqui assistiram, é uma das equipes, né? Então as outras estão aí pelo Brasil, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Pará, no Ceará e por aí vai, é o sul do país, muitas vidas têm sido salvas através dessa peça. Então eu peço que vocês orem por nós, não é fácil ter um grupo de teatro, não é fácil pregar a palavra através da arte, mas o Senhor tem dado graça nesse tempo todo, é isso aí, amém? O nosso grupo, nós começamos, depois de alguns anos, o Senhor me direcionou para uma terra chamada Angola. Angola é um lugar que o Senhor colocou no meu coração. Eu nunca pensei que eu ia para a África. Eu pensava sempre que era desnecessário pisar na África, porque eu cresci na igreja e vi que tantas pessoas, missionários, iam para a África como campo missionário, sendo que há tanto problema no Brasil para resolver. E muitos falaram, meu, tem que ficar aqui, tem muito problema aqui, para quem ir para o outro lado e tal. Mas chamada é chamada, né, irmão? Você é mais forte do que eu. O Senhor me direcionou para aquele lugar. Fui para uma província chamada Bié, que é no coração de Angola, é bem longe da capital, que é Luanda, um lugar muito, muito destruído pela guerra. Foram 30 anos de guerra. Você imagina aquele povo, eu cheguei ali, todos os prédios destruídos, casas destruídas, com marcos de tiro, tanque de guerra, muitas minas explosivas, crianças sem braço, sem perna, muitas viúvas. Uma coisa que me marcou muito é que eu conversava com algumas mulheres e elas diziam que elas comeram a carne do próprio filho morto na guerra. Imagina, elas não podiam enterrar porque o inimigo não deixava, não o diabo, né? O inimigo do exército lá. Né? Mas você pensa, nossa, o diabo não deixava, porque é só para estabelecer. A UNITA, né, que era o MPLA, que eram dois partidos que brigavam entre si, não permitia que enterrasse os mortos, então as mães pegavam, cozinhavam a carne do filho para comer. Então, a gente passa por luto, talvez você está aqui até agora preso, oprimido, dizendo que Deus não te ama, que você está passando uma luta, você foi mandado embora do emprego, mas eu tenho certeza que você vai voltar para sua casa, nem você vai comer um miojo, mas você vai ter alguma coisa que você comer. Então, em nome de Jesus, aprenda a ser grato pelo que Deus te deu, é que você nunca precisou comer a carne do seu filho, eles comem rato, comem mato, e aquilo me chocou muito, sair daqueles cultos com nó na garganta, de ver a alegria daquele povo. Eles levantaram as mãos, dizer obrigado, Jesus, obrigado, falar, meu Deus, a mulher vai comer terra, lama, vai pegar água suja, e está aqui no culto sem banco, era um pedaço de pedra no chão, com cheiro de fezes, porque não tinha porta, os porcos entravam ali durante o dia, não tinha instrumento musical, era um pedaço de ferro, lata, e aquilo virava uma festa, e como me constrangia saber que a presença de Deus estava naquele lugar. Então, amado, em nome de Jesus, não deixe o diabo mentir para você dizendo que você não é feliz, que você está sentindo mal e não está conseguindo sentir a presença de Deus aqui nessa noite, que todo mal que você tem hoje vai ser quebrado em nome de Jesus, porque você é livre em nome de Jesus. E aí Deus tem esse projeto nessa terra, de construir uma escola, um orfanato para 1.000 crianças. Falei, como assim, Deus? É muita criança. No meio do nada, construir aqui, ok, vamos mobilizar todo mundo. Mas lá não tem água, não tem energia elétrica. Imagina um lugar que não tem nada, absolutamente nada. O horizonte é o limite para eles ali, eles não sabem de nada. E aí começamos, ganhamos um terreno na benção, cheio de bomba, cheio de cobra, aleluia. De Deus, assim, que saíram todas as cobras de nada, mas bomba também. E aí começamos a construir, fizemos a primeira escola de chapa, de ferro, e aí 120 crianças ficaram abrigadas ali. E voltei para o Brasil, comecei a falar para todo mundo, o povo começou a ofertar, comprar os nossos DVDs, nossos materiais, nossas camisas, e de repente Deus foi alargando as tendas. E hoje, faz 6 anos que nós inauguramos a escola, e hoje, graças a Deus, nós temos 1.080 crianças que fazem parte desse sonho, que comem o melhor da terra, até com estrogonofe, a gente come arroz, feijão, acha que a comida vai acabar tudo num dia só e quer comer tudo uma vez só. É uma festa, é uma bênção, são lindos demais. E eu sou muito feliz por Deus ter dado esse presente. Eu sei que muitos aqui já ofertaram nesse projeto, muitos já abençoaram. Então estou dando um relatório aqui para vocês saberem que a sua oferta está frutificando naquela nação, como nós estamos sendo salvos. Quando o pessoal do Refém veio aqui, nessa campanha de construir um muro, que é um terreno muito grande, muito, muito grande. Então é um muro de 1.000 metros, para você ter uma noção. E é porque é uma parte só da escola, então seriam 3.000 metros. E deram um orçamento de R$700.000, o que pensa? Agora deu falei, não, senão vamos usar para o inimigo. Esse é o momento de verdade, não do inimigo. E aí, não, aí arrumamos lá os chineses que estão trabalhando ali, fizeram com 350 mil, ainda é meio inimigo, mas é meio inimigo, né? Tá aí. E estamos batalhando, graças a Deus, já tem quase 300 mil, olha que bênção, esse acolhimento que nós temos feito. Em breve vamos fazer um muro lindo ali para proteger nossas crianças. Porque entra muito carro, moto, no meio do intervalo das crianças, é bem perigoso, mas Deus tem guardado aquele lugar. Então é muito bom poder compartilhar com vocês aqui hoje que Deus tem dado essa nação, essas crianças, e Deus me disse que essas 1.000 crianças seriam ministros de fogo que refinariam o continente africano. Eu creio nessa palavra, e limpa um mês atrás eu recebi um vídeo de um menino que tem 15 anos, que está lá no projeto, desde os 9. Está pregando a palavra de Deus dentro da escola, levando as crianças aceitando Jesus, e o menino cheio de autoridade. Eu falei, glória a Deus, valeu a pena todo investimento, toda semente, toda a live, para ver essas crianças cheias de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, já vai assistir esse trabalho, tem um trabalho na Rússia, os missionários estão lá já há 2 anos, já estão falando russo, já estão pregando o Evangelho, Deus tem sido glorificado. E é muito desafio, então, através desse grupo, não só apresentar as peças, mas também salvar vidas onde o Senhor tem nos mandado. Amém, queridos? Amém! Bom, nós temos, antes de falar dessa parte, é só para fazer uma... Eu não sei se é ratificação ou retificação, quando é bom o negócio que é bem... Enfim, para consertar o negócio, né? Retificar. Amém? Retificar. Olha, é que, é assim, o pastor Felipe anunciou que eu era travesti, né, irmãos? Só que eu não era travesti. Aí eu só queria retificar. Mas tudo bem, nós estamos batendo papo, aí quando eu vi que estava escrito, não perca testemunho do ex-travesti, eu falei, bicho. Aí eu falei, eu vou subir na altar e eu vou falar, nossa, será que operou? Será que. Então, irmão, tá tudo bem, viu? Eu fui por essa linha, entrei nas trevas, entrei nesse mundo, mas não cheguei a virar para o vestido. Então já passou, né? Toda a impressão que você está vindo, imaginando de cama, imaginando se dormir, né? Firmeza, Malu? Problema? Vamos continuar nessa conversão. Deus está aqui, querida, né? Aleluia! Firmeza? Bom, Deus deu outro desafio para nós antes de começar a ministrar a palavra para essa noite. Nós fizemos um filme sobre o crack. O crack tem destruído gerações, você tem acompanhado isso, eu nunca vi algo tão maligno, tão destruidor a nossa dor como o crack. Precisei ficar ali um ano na Cracolândia de São Paulo, ficar junto com eles, fazer laboratório de ator, emagreci muito e vi aqueles caras entrando naquela loucura, eu não entendia uma coisa que dá uns 15 segundos de prazer. Imagina, você compra uma pedra de 5 reais que dá 5 segundos e aí você, logo em seguida, você vê tudo, você vê demônio, você quer, acha que vão te matar, e ouve vozes, se sente muita dor. Por isso que os caras precisam mais e mais e mais e mais. Eu vi pessoas ali usando crack durante 15 dias direto, sem dormir, sem comer, sem tomar banho, sem nada. A polícia deu uma estatística ali naquela planta de São Paulo de 10 pessoas por metro quadrado, você imagina? Um metro quadrado, 10 pessoas espremidas usando crack juntos. Você não tem noção do que é ver crianças, mulheres grávidas, povo totalmente destruído, homens que eram advogados, pessoas que vieram de vários segmentos da nossa sociedade, destruídos pelo crack. O Senhor tocou muito no meu coração sobre isso, e nós fizemos esse filme. É um filme que vai trazer esperança para essas famílias, esperança para esses viciados, para mostrar que há poder no nome de Jesus para libertar essas pessoas. Amém, queridos? Eu vou passar um trailer aqui para vocês, mas como um pedido de ajuda para que você olhe para esse projeto. O filme já está pronto, falta só tratar o som, coisa simples. Mas o difícil agora é bater nas portas dos cinemas. Nós temos pedido ajuda, nós temos clamado para o Senhor para que as portas do cinema se abram, para que Deus traga distribuidor. Toda a renda desse filme, a gente vai construir uma clínica de recuperação lá na nossa base em Ibiúna, no interior de São Paulo. A gente tem um sítio ali. Então a gente quer fazer uma clínica que vai usar a arte e o evangelho para restaurar a vida desses viciados. A gente sabe que é uma máfia terrível de clínicas, que o cara vai, ele é maltratado, é tratado como um animal, e nós queremos o amor de Deus para tratar a vida dessas pessoas. Amém, queridos? Então, quando você souber que em algum lugar vai passar o Metanoia, que é o nome do filme, né? Seja ele, pode ser que a gente faça na igreja, pode ser que faça no cinema, enfim, em algum lugar vai acontecer esse filme. Então, gostaria que você pudesse participar, pudesse investir, pudesse orar, para que muitas vidas fossem impactadas. Amém? Vamos ver o trailer rapidinho, então, queridos? Filme Metanoia, uma bênção de Deus.